Lua Hotel Romeo, final da 7. Lua Hotel Romeo, mantém aproximação, faz autorização para pouso. Trip 5240, complete aproximação, chame torre 1118, decimal 6. 7-7-6, bom dia. Tá com 102 a bordo, alternando Guarulhos e 4 horas e 37 minutos de altura. Agora 2 milhas e meia do externo, a mala baixa travada. Trip 5240, mantém aproximação, aguarde pista livre. Tá certo. Zulu Hotel Romeo, livre pouso, vento 110 graus, 14 nós. Sente, Hotel Romeo. Objeto 5728, solo ao 01, controle 1, solo ao 01, solo 121, decimal 9. Camará, 121, decimal 9, é 5728. Vento 110 graus no meio nós, livre pouso, pistão 0. Gente, baixou e travou. Valeu, Web 5728, livrou. 728, táxi de Alfa, repórter antes da Juliette. Alfa, repórter antes da Juliette, 728. Bora, bate 5. Zulu Hotel Romeo, solo aos 02, livre até o 45, a atração fica está livre, uma boa tarde. Obrigado, bom trabalho. Só confirmar o vento do trip. 110 graus, 16 nós. Decimal 6. 18,6 vento. Que chamou? Aí que é Covito, autorizado, agilizando a medida possível o cruzamento da pista da final da 1-0, atento somente a tráfego da Trip, a retaguarda do Embraer da Trip, e chame de base para a final da 1-7, Mike Covito. Covito 7, visual com aeronave na final da 1-0, reportará na base da 1-7 pela direita, mais tempo visto. Transporte de passageiros, no caso. Gente, eu pedi o fiscal aí para tentar comparecer a sua aeronave aí. Obrigado, bom. Vale. Falou, papá, mas não quer que aqui, Juliette Romeu, mantém escuta. 3191, Alim, mantenho no zero. Alim, mantenho no zero, tá 3191. Altino Juliette, 5728. Portão 5 pro Hub. Portão número 5, 5728. Alô, bom dia, Tripe 5. Boa tarde, é o 5240 da Tripe. 3191 no livre decolagem, vento 100 graus, 149. Livre decolagem, da Tripe. A possibilidade do gol no 777 subir para o nível 280, final. 77 para cima. Possibilidade nível 280. Chame centro Recife na 33, decimal 25, alterne na 28, decimal 8. 33, 25, obrigado. Base pela direita da 97, Mike F. Vitor, livre pouso, pistão no 7, vento 1 a 00 graus, no meio a nós. Vitor. Oh, ILS F3, é só para estabilizar 2, 2, 3, 4. Decola 06, controle 119-35, uma boa tarde. 19-35, obrigado, uma boa tarde. Controle, muito boa tarde, o seu 3191. Tá 3191, contato radar decolagem, submantém a nível de voo 360, saída da El. 360, se possível, direto pro OD da EL, está presente. Autorizado pro OD da EL, está 3191. Autorizado a pro OD da EL, está 3191. Mike Eco Vitor, Solo 07, Adel Pat 4, táxi, a estação de frequência livre, uma boa tarde. Tá. Passarei 2230, complete aproximação, chame torre 118, decimal 6. 18-6, boa tarde, 2230. 90, sobre voo Pituba, qual é o estimado de voo? Estimado para o sobrevoo, o estimado de sobrevoo, só para uma hora. Não, uma hora de voo? Zero, baixado, fechado. Passarei 2230, livre pouso, pistão 0, vento 110 graus, 169. Livre pouso, 2230. Aciona 0115. A bordo, qual pátio? Na bata. Na bata, acione e chame a torre. Salvador, bom dia, Gol 1041, transfere, cruzando 190 para 140. Gol 1041, aciona identificação, via chegada Bonf, desce para 4.000 pés, ajuste 1092. Via Bonf, 1012, 4.000, uma necessidade, um pequeno desvio à direita da chegada, como se autorizado, após desvio, vou apelo. Confirme proa e por quantas milhas, Gol 1041. Ah, bem pouquinho, a proa no máximo a 225, entre 220 e 225, por 40 milhas. Ciente, Gol 1041, após desvio na proa de peso. Ok, muito obrigado. Passaria 2230, vento 1-0-0 graus, 1-4-9. 2-8-8. 3-3-2-5-0-2-8-8. Muito obrigado, uma boa tarde. Salvador, boa tarde, azul 4076, ciente, informação, dobrando. Azul 4076, sem identificação, via chegada a mar e desce para nível de voo 050. 050, via chegada a mar. Juliette Romeu, direcionamento sanitário. Max Juliette Romeu, Libre Táxi, chame no ponto de espera da 17. Dois, dois, três, zero, solo 1-3, solo 1-2-1, décimo 9, boa tarde. 1-2-1-9, boa tarde, 2-3-0. Mais Juliette Romeu, ali da Ecola, vento 1-0-0 graus, 1-4-9. A linha da Ecola, Juliette Romeu. Juliette. Alfa, Juliette, 2-2-3-0. Romeu fora. Mike Juliette Romeu, decolou 14, controle 1-9, decimal 35. Uma boa tarde. 1935, controle. Romeu. Diga. Posição 60 Zelos. Deixa eu ver. Gente, a informação agora é novembro, aguarde cópia azul. Gente, aguardando, até novembro, azul 43. Passaredo, prossiga remota 14. Moto 14, passarei 2230. Papapapá, Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, prossiga. Decolado da 97, ingressando no litoral sul, com o farol de Itapona, sua escuta. Sente, mantenha-se em condições visuais, 1.000 500 pés, ajuste na 092. Ajuste no 092, 500 pés, marque já chuva. Golan 041, confirme já na Prodipelo. Afirmativo, Prodipelo. Vai ficar agora 5 grauzinhos da esquerda de pelo, já retorna. Alô, Salvador. Bom dia, é Web 6741 para Guarulhos no 340, portão 7, informação November. Web November, confere, aguarde cópia, Guarulhos. Aguardando para cópia. O Azul 4033, cópia. Mas cópia. Autorizado Ilhéus no nível 160, decola 10, curva direita, saída da El, Leda, após Leda direto Ilhéus. Controle 1935, transponder 5501. Autorizado 160 para Ilhéus, saída vai descer, é 1130. 110, controle 1935, transponder 5501. O azul correto, reporte pronto. Pronto, pushback, acionamento no 09, no 403. Autorizado no 9, reporte táxi. Alfaldo, bom dia, aqui é o Papa Romero de November Alpha, no Mato 4, no Júlio Bom. November Alpha, para você. November Alpha, para você. November Alpha, qual é a intenção de gol? É do plano? Controle. Papapá, mais direcional. Siga. Lá através do norte de Amaralina, através de Amaralina, autorizado sobrevoo na parte da cidade. Autorizado, boa tarde. Tá. Muito boa tarde, está vindo da informação November. Mike Juliette Romeu, mantenha 500 pés. 500 pés. O gol pode prosseguir para 2000? Vou na 041, desça para 2000 pés, ajuste na 092. 2012, 2000, mantendo para 185. Salvador, gol 9754, informação November, passa 200, bom dia. Vou na 754, aciona identificação via mar e desça para nível de voo 060. 060 via Mari, o gol 1754. 4076, vetoração para sequenciamento, curva esquerda para o 020, limite ao QD Mike 080 de Simbra. Desça para 3000 pés, ajuste na 092. Afirmo, vetores esquerda para o 020, limite ao QD Mike 080 de Simbra, desça 3000 pés, azul 4076 no 092. Leda, após Leda, voa direto Bidev, controle 1935, transponder 5514. Web 6741 para Guarulhos, ou 340 via Upper Whisky 0, decola da pista 10 com curva à direita, saída da El, após da El, Leda, de Leda direto Bidev. Frequência do controle 11935, transponder 5514. 6741, correto, reporte pronto. Reportará pronto para puxa acionamento, 6741. Azul 4036 para o táxi com 91 a bordo, 2 horas e 47 de autonomia, alternando Salvador. 076, pode aprovar sim. Negativo, limite ao curso do localizador azul 4076. Sente o curso do localizador agora. Foi espera 186, azul 4036, ligado no quarto. A 041 para interceptar o curso do localizador, curva esquerda para o 135, autorizado sinal ILS XR pistola 0, reporte estabilizado. Esquerda 135, autorizado ILS XR, reporte estabilizado, gol no 041. Azul 4076 para interceptar o curso do localizador, curva direita para o 065. Direita 065, azul 4076. O 4076, inicia redução para 1809, número 2 na aproximação. Redução, azul 4076. Gol na 754, via chegada a mar e desça para 4000 pés, ajuste na 012. Bate via chegada a mar na 012, solicita o uísque, após etapa igual 366, gol na 754. Controle Salvador, 2198, passando 1800, aceita informação novena. Gol na 754, após etapa autorizado para o Serra Vito 366. Muito obrigado. TAM 3198, acione identificação, via chegada a mar e desce para nível de voo 050. Mar de 050, TAM 3198. É possível que o etapa para o 3198? Negativo, mantém a chegada. Mantém. A situação do tempo está podendo mais difícil. Ciente. Azul 4076, desça para 2000 pés, ajuste na 012, autorizado sinal ILS, XA, pistão na 0, reporte estabilizado. Receptando localizador, azul 4076. 77, Guarulhos, qual nível? 400. Cliente, aguarde cópia. Qual a rota que o senhor tem? Temos Upper Whisky 50, Zaba. O Zaba, qual a rota? Direto Guarulhos. Ah, mais chegado Zaba 4. Cliente. Sua patrona. Bona 041, chame torre 118, decimal 6. 18,6, obrigado. Por autorizado, voo local, VGL em Vera Cruz, decolagem 17, curva direita, corredor Axé, controle 1935, transponder 01-42. Correto, 0142, acione no pátio 4, chame a torre. Ou no 041, não escuta? Ou no 041, não escuta da torre? Torre Salvador, gol 1041. Voo no 041, tem livre pouso, vento 1-0 graus, não menos. Livre pouso, baixado, travado, voo no 041. 3216, informação novembro. Também 3216, acione identificação, via chegada mar e desce para nível de voo 060. 060, via chegada, 3216, mantendo 250 nós. Confirme para controle? 3216, está mantendo 250 nós. Sim. Azul 4076, controle de aproximação, chame torre 118, decimal 6. 18-6, azul 4076. Vira November Alpha, livre acionamento, chame táxi. Salvador Azul 4076, cheque externo, baixar travado. Azul 4076, mantém aproximação, aguarde pista livre. Guarda a pista livre, Azul 4076. Decolagem da 10, curva direita, saída da Euleda, após Leda direto Bidev, após Bidev conforme a rota de seu plano. Decolagem da 10, curva direita. Correção, controle 1935, seu transponder 5472. Aos 27, livrando a direita, solo 121, deixou 9. Agilize na medida do possível liberação da pista. 219, obrigado. 2000, 1012, 1714. 3198, via chegada mar, desça para 3000 pés, ajuste na 012. 3000 pés, 10, 12, via, eu sou 3198. 3216, via chegada mar e desce para 4000 pés, ajuste na 012. 4000, 1012, 3216. Decolagem, vento 120 graus, 149. Iniciando 4033. O vento para o 4076? Confirme. Confirmando o vento para o azul 4076? Vento 130 graus com 14 nós, azul 4076, livre pouso, pistão na zero. Livre pouso, pistão na zero, 4076.